coração está partido. Ivete, canivete, não corta as relações comigo. Ivete, canivete, não corta as relações comigo. Mas eu não sei porquê meu coração está partido. Mas eu não sei porquê meu coração está partido. Talvez seja porque não aceite o seu castigo. Talvez seja porque eu beijei o seu umbigo. No arerê que eu tive com você, eu não esqueço não. Ivete, meu amor, você talhou meu coração. Ivete, vem cá, minha joia. Tem coisa melhor pra gente fazer. Você é uma rosa muito cheirosa, guarda os espinhos. Não vem me arranhando assim. Ai, meu Deus. Ivete, canivete, não corte as relações comigo. Ivete, canivete, não corte as relações comigo. Mas eu não sei porquê meu coração está partido. Mas eu não sei porquê meu coração está partido. Talvez